Sargento de Guaim, pra acabar com o sofrimento. Em vez de guerra, queremos baile, muita alegria e divertimento. Os dançarinos que estão aqui, seja velho, seja moço, pode dançar agarradinho. Não é com nós que vai dar o caroço. Nós temos aí, é pra tocar, e vocês é pra dançar. Mas a coisa neste aperto, onde é que vai parar? Nós já sabemos o que vai dar. É casamento a festejar, logo depois.